sangue do Senhor, então vai, sai, show Satanás. O sacerdote e rei sobre a terra, pregando o evangelho, libertando das trevas. A paz que excede todo entendimento, então vai, sai, show Satanás. Mate pra guerra, é mais que necessário. E quem foi chamado, foi capacitado, seja forte. Poder da minha voz, quebra as muralhas. Meu escudo é oração que nunca falha. Pra guerrear, espada desembainhada, Jesus Cristo e os seus anjos da frente da batalha. Então não caia, não deixe falhas, mano. Levante as suas mãos e dê um brado de vitória. O soldado foi escolhido, quem guerreia contra o inimigo, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então vai, sai, show Satanás. O sacerdote e rei sobre a terra, pregando o evangelho, libertando das trevas. A paz que sente todo entendimento, então vai, sai, show Satanás. Te rolei na minha quebrada, eu trompa. Rapaziada, eu digo que seja Jesus, irmão. Não pega nada, então não caia em cilada. Ou entreterrado, diabo que na calada ilude, rouba e mata. Se liga, essa ideia que eu digo pra você, varão. Seja guerreiro, mantenha o proceder. O inimigo está de olho em você. Chamado ou escolhido, só depende de você, vai. O soldado foi escolhido, quem guerreia contra o inimigo, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então vai, sai, show Satanás. O sacerdote e rei sobre a terra, pregando o evangelho, libertando nas trevas. A paz que excede todo entendimento, então vai, sai, show Satanás. Aí, soldado, do ventre da sua mãe, o general te escolheu, general de guerra, El Shaddai, Deus poderoso, forte conselheiro e príncipe da paz. Quero dizer algo pra você, se você tá machucado no meio de uma guerra, chegou a hora de você entender que aqui tá os crentes de verdade, pra falar pra você, levanta parceiro e vem com nós, que a guerra ainda está travada. Ei soldado, levante a cabeça, permaneça de pé, convicto e não esqueça que se fosse fácil qualquer pipoca seria, mas o nosso general não suporta a covardia. Cê tá alistado num time vencedor, a honra, o mérito, aqui parceiro é o amor. Nosso mestrão nunca perdeu uma batalha. Ei soldado, dá um valor pra sua falha, que foi lavada no sangue do cordeiro, que foi feito desgraçado pra você ser cordeiro. E por dinheiro, tem quem largue o cargo. Pior que desertor é o soldado desviado, que está sem mérito, não enxerga o alvo. Tá destruído longe dos lugares altos, mas depois da chuva aí que chega a bonança. Ele veio pra dar vida e vida em abundância, varão. O soldado foi escolhido, que guerreia contra o inimigo, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então vai, sai, show Satanás. O sacerdote e rei sobre a terra, pregando o evangelho, libertando nas trevas. A paz que excede todo entendimento, então vai, sai, show Satanás. O soldado foi escolhido, que guerreia contra o inimigo, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então vai, sai, show Satanás. O sacerdote e rei sobre a terra, pregando o evangelho, libertando nas trevas. A paz que excede todo entendimento, então vai, sai, show Satanás.